Isso que é o teu bicho bruto. Sistemática, fui criada no mato. Minha essência é natural. Nós bebemos pinga daquelas que desce e queima. Nós é goiana da gema. A massa cascavel pra nós é normal. Eu sou o teu bicho bruto. Sistemática, fui criada no mato. Minha essência é natural. Nós bebemos pinga daquelas que desce e queima. Nós é goiana da gema. A massa cascavel pra nós é normal. Nós é cara de pau. A galera pra beber, fazer zoeira. O gato que demônio vai chegar em canto a canto. Vou passar o laço, dá um mão que não te trata. Vou barrar no braço, puxar, levar pra casa. E lá não se ajeita e combina de dormir juntinho. Eu sou o caldeiro, bicha bruta e sistemática. Fui criada no mato, minha essência é natural. Nós bebê pinga daquelas que desce e queima. Nós é goiana da gema. A nossa cascavel pra nós é normal. Nós é cara de pau. A galera pra beber, fazer zoeira. O gato que demônio vai chegar em canto a canto. Vou passar o laço, dá um mão que não te trata. Vou amarrar no braço, puxar, levar pra casa. E lá não se ajeita e combina de dormir juntinho. Eu sou caldeiro, bicha bruta. Sistemática, fui criada no mato. Minha essência é natural. Nós bebê pinga daquelas que desce e queima. Nós é goiana da gema. A nossa cascavel pra nós é normal. Eu sou caldeiro, bicha bruta. Sistemática, fui criada no mato. Minha essência é natural. Nós bebê pinga daquelas que desce e queima. Nós é goiana da gema. A nossa cascavel pra nós é normal. Nós é cara de pau.